決めます。 Terra 90, Vitor, chame torre, frequência 118, decimal 95. 85, gente. É, Pátio 5, destino? Oi, sim, vai estar. Ok, gente, à direita, seu salão foi às 2h30. Frequência livre, chassi, na boa tarde. Papão, esse é a November Vito, boa tarde, continue em pressionação, guarde utilização de pouso, pistão 1 a 0. November Vito. Lima, Lima Alfa, copiou o controle. Gente, PAN 3155, prossiga para o controle. Ok, senhores, temos uma informação sobre a posição Leda, solicita direita para o 235 e após Mótima. Autorizado desvio para o 235, confirmo quantas milhas? É através de Leda, de 40 milhas. Controle ciente, aguarde coordenação para voar Mótima. Ciente, aguardando para 3155. 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, ótima, ótimo. Igualmente, bom voo. Muito boa tarde, Chané 6314. Chané 6314, contato radar na decolagem. Subavia Seda Momo para nível de voo 340. Via Momo 340, 6314. Azul 4423, chame Recife, frequências 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 28260, obrigado, uma boa. Meu Serra, Zambia, Vitor avistado, autorizado pouso, pistão a zero. Vento no 30 graus, 0629. Zambia, confirme o destino após pouso. Agada, IPTA, parte 4. Aqui, posso manter a proa qual a proa de Nevin para desinformações? Posso minha proa? Nevin da presente será a Uno. Tente autorizar desvio para o norte, na proa de Nenim. Ok, é, Nenim desviando 6314, obrigado. É 6314, sub mantenha nível 320, se tiver condições está autorizado voar direto destino. Ok, é, desvio 320, condições voa Petrolina, 6314. Afirmativo. Lima, Lima Alfa, desça para nível de voo 050. Controle, Papa Romeu, Tirafa, tá no visual como no plano. Tente, chame o controle para Salvador. Vai chamar para a Renecida, certo? Gol na 620 ali, mantém. Gol na 620 ali, mantém. Chaparro, meu oceano, November Vitor, no céu às 30, libere direito, chama o sol 121, decimal 9. Chame Recife, frequência 125.1, alterno 123.8. 1251, 1238, Recife, tá 620, decolagem autorizada, pistão a zero, vento na 40 graus, na 0 nós. Colagem gol na 620. Vente proa 315, quantas milhas nossa proa? Vai agora mais 20 milhas, senhora. Controle ciente. Obrigado. Lima Lima Alfa tem condições de voar na direita proa 040? Corrigir na direita 035, Lima Lima Alfa. Gente, prossegue agora para Salvador. Afirmativo. Tchau, Leva Tango, reporte Pituaçu. Para botar através do parque de Pituaçu. Lima Alfa, confirme a velocidade que mantém. Onda hoje visitada, Lima Alfa. Essa é a máxima velocidade que consegue manter na aproximação? Sim. Sente. Gol 620. Gol 620 decolou na escuta, solicita da presente curva esquerda, formação à frente. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba para nível 370, sente o desvio. E só para 370, o Vana esquerda, gol 620. Alfa, desça para 4.000 pés, QNH 1013. 4.000, Alfa. Linha 314, chame Recife, frequências 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado, 6314. Autorizado até o pátio. É o pátio 5, acho que está na frequência dele, botar. 295, graças. E aí, o Papão Roberto da Fatango? Papa Romeu Charlie Alfa Tango, confirma intenções. Passa da Papa. Ok, gente, é pra seguir direto pro pátio ou aproximar pra cabeceira? Tá, aproximar pra cabeceira. Ok, autorizado da presente cruzar a final Dona Zero, base pela direita Dona Sétima na final 17. Tá presente, tá autorizado o cruzamento da final Dona Zero, vai reportar pra girar a base 17, tá? Meia 20, submantenha nível de voo 350. Tiver condições, está autorizado voar na produção do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, confirmando 350 restrito. Afirma. 350 restrito, voar Romeu Fox 018, voo, quando me alivera. Comandor, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, sem identificação, desça para nível de voo 070, retorno velocidade para 250 nós, sob vetoração, esquerda para o 050, limite ao localizador. Partiu 070, então reduz 250 nós, esquerda 050, limite ao local 406. Operação da sinal na 0, autorizado pouso, cabeceira na 7, 130 graus, 10 nós. Autorizado, pouso cabeceira 17, graças a Deus. Veia, confirmando a proa é 050. Negativo, pode ser 040 para prestar informações, 4206? Negativo, 040 proa. Negativo, 040, 4206, graças. Afirmo. Ok, graças. Lema Alfa, agora direita, 040. Direita, 040, Lema Alfa. Sua cabeceira no 7, vai livrar, ingressar na Romeu, tá? Gente, Charlie Fetrado, passa no solo controlado. Vai reportar no solo controlado, tá? Salvador, boa tarde, Sané 6290. Oi, Sané 6290, essa é a identificação, desça para nível de voo 060, reduza para 250 nós, sobreturação, curve à esquerda na proa 045, limite ao localizador. 204206, reduza para 2209. 16620, chame Recife na frequência 12685, alterno 25.45. 12685, 245, boa, não, Lima Alfa, desça para 2000 pés, que nega 1-0-1-3. Para 2000, Lima Alfa. Titan 3367, autorizado a minha decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado a minha área, decolar no zero, 03-0. Pode fazer 030, até o lock, autorizado, manter a proa 030 para desvio. Reporte quando tiver condições de interceptar o localizador. Acho que reportará, pode 206, graças. Salvador, boa tarde, 3, 190. 190, essa é a identificação, desça para nível de voo 070, reduzindo a velocidade para 250 nós, é o número 4 para aproximação. 250 nós, 70, 3190. Decolar 244, chame controle 1-9-9-8. 19-8. 4206, desça para 3000 pés, QNH 1-0-1-3, confirme quantas milhas na PRO. Mais 10 milhas na PRO, a gente curva esquerda, 4206, desce 3000, 1-0-1-3. A direita, confirmando. Deixaria 62-10, desça para nível 050, reduza para 2209. 050, vai reduzir 220, 6290. Lima, Lima Alfa, para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 060, informe quanto estabilizar. Direita 60, Lima Alfa. Controle Salvador, tá 3367, acionado 5564. Só 3367, contato radar decolagem, suba via seleção voo 1 para nível de voo 360. Seleção voo 1 360, curta 3367, quando possível pro de Leda. Autorizado Leda. Leda, só 3367. Controle só 3190. Persiga. Devido a formações solicita após Pomés, manter proa até através de TAP e voar Duna. 3190, o controle está ciente, informo que é o número 4 para aproximação, reduza para 2201. Está reduzido, 3190. Controle ao TAN 3367, quando possível, aprode morte. Ente, aguarde coordenação, TAN 3367. Aguardando. Azul 4206, confirma que estava já voando, né? Duas milhas voadoras, 4206. Tente autorizado descida para 2000 pés, que negar 1013. 2003, 4206. Azul 4206, confirme velocidade. 210. Estionar 6210, reduz a velocidade para 210 nós, curva à direita na proa 060. Vai reduzir 210, direita 060, 6210. Lima Alfa interceptou o curso Loki. Tente, Lima Lima Alfa, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Exato. Rodou Lima Lima Alfa. Papai Romeu, Lima Lima Alfa, continue a aproximação, pistona 0, aguarde autorização de pouso. Certo. 120 graus, 10 nós. 120 graus com 10 nós. Informo que após a passagem de sempre vamos cancelar para o turno 97, ok? Ok, sente reporte para o cancelamento. Passando sempre de uma alfa com a visual para o cancelamento, a base pela direita da 197. Lima Lima Alfa já avistada, abandone o final do 10 com curva pela esquerda e autorizado base pela direita do 97. Aguarde autorização de pouso. Lima Alfa. Oceana 6210, está autorizado em LSX Rei, intercepta nessa proa, desça até 3000 pés, PNH 10113. Autorizado em LSX, intercepta nessa proa, reportando. Com 3367 autorizada para o de Mótiva. Mótiva 3367. Passa na base para sinal do 97, contra embaixo para a base. Lima Alfa, todo autorizado, pista no 7, vento no 20 graus e na 09. Seja Lima Alfa. Chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. 251-238, tá? 3367. Tá 3190, informe quantas milhas a voar nessa proa? 10 milhas solicitadora, 3190. Gente, mantenha essa proa por 10 milhas, negativo voar duna, é o número 3 na aproximação. Gente, está reduzindo mais, 3190. Após o desvio, informe ao controle. Informará. 3406. Azul 4206, chame a torre, frequência 198.95. 95406. Salvador, boa tarde, Azul 4206, final de 12 meses. Lima Lima Alfa, sala 52, confirmou, pode? Ok, libere direita, estacionar a frequência livre, boa tarde. Azul 4206, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 093. 093, aguardando, 4206. Tá 3190, tem condições de voar na proa 025, à esquerda? Esquerda 025, 3190. É autorizado descida para nível de voo 060, tá 3190. 060, 3190. A 210, informo que vai ter tráfego na final, a posição de 12 horas, 7.7 milhas, o Embraer 190 com 1509 de ground speed. Gente, a 210. 3190, reautorizar descida para 4.000 pés, que negar 10013. Para 4.000, 10013, 3190. A 210 estabilizou. Chama 6290, chame a torre frequência 198, decimal 195. 295. Azul 4206, avistado, pouso autorizado 10, vento 120 graus, 109. Veio pouso, Azul 4206. São 3190, autorizado voar duna. Na proa de duna, 3190. Prosseguir para 3190, desça para 3.000 pés, que negar 1093. 3.000, 3.090. Boa tarde, ACNM 210, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 013, aguarde a autorização. Na 013, aguarde. Você é assim, você não me conhece, um minuto para a lateral do Rio, agora aqui para prosseguir o rolamento do corredor. Estacionado, código 23. Olá, Romeu Golf, troco transponder para 0241, confirme POV. 07 a bordo, 0241, para o site transponder. Viado 07, mantenha-se em condições visuais, zona 1500 pés, reporte Paris. QNH1013. Paris, ajuste padrão, pelo Papa Romeu, Romeu Golf. 4190, autorizado descida para 2000 pés. ILSX-Ray da pista 1-0, informe quanto estabilizado. 2000 ILSX-Ray, quanto estabilizado, 3-1-0. Azul 6999, ponto espera no zero, pronto. Sente azul 6999, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 6999. Azul 4206 na sala 59, libera a direita, GTX-6 Foxtrot, 121 decimal 9. Foxtrot 209, 4206. Xana 6210, autorizado pouso, pista na 0, 90 graus e na 09. Pode autorizado, 169, agilizando manobras, autorizado alinhar e manter cabeceira na zero. Ali mantendo, 0-169, agilizado. 8.95. 8.95, 3-190. Patango Oscar, Papa Golf, prossiga. O Xené 62-12-10, no salvo de 2000, libere direito e veículo no 219. Patangosca, Papa Golf, troca o transponder para 0242, reporte a 20 milhas de Salvador. Este é 20 milhas, 20 milhas de Salvador. 099. Decolagem pista 06919. Da rotatória para o Romeo Golf. Papa Romeo Golf, autorizado Ciasa, antiga rotatória. Quem é Ciasa? Eu fui para o Romeo Golf. Salvador, voa 103, 090. 390, guarde pista livre. Guarda. Então, 3090, pouso autorizado, vento no 00 grau, 092. Autorizado, pouso, 3090. Patrulho azul 6919, transferiu, se a curva à direita, imediato para levar formações. 19, decolada 02. Chame o controle de Salvador em 1919, décima 8. 6919. Cidade Voa Leda da presente, 699, para evitar formações. Azul 6919, autorizado Leda. Voa Leda, 699. Tripo Romeo Golf, está visual, qual o 17? Aba Romeo Golf, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 18, muito obrigado. Em Salvador, Papá Romeo Golf. Papá Romeo Golf, autorizado a final do 97, aguarde autorização de pouso, justo na 0, na 3. Deus padrão, final do 97, o Tripo Romeo Golf. Azul 6919. Prossiga. Coordenar a morte, vá com o Recife. Aguarde coordenação azul 6919. Já estou na sua escuta, 6919. 3190, seu solo foi 03, liberou VE com 21, decimal 9. 3190, livrando 3190. O 699 precisa desviar, senhorita, na proa inicialmente 220. Quente desvia, azul 6999, proa 220. 220. Pouso. Avistado, autorizado pouso no 7, vento no 00 graus, 0109. Pouso no 7, o Papa Romeo Romeo Romeo. Romeu Gonçalo, 06, liberou via Texas Papá, chance na frequência livre. Olá, Azul 69, o normal, confirma a prova que eu tô de via. Tá retornando moto, tipo agora o azul 6919. Sente. Controle, o Oscar só apagou? Prossiga. Passou 19 milhas. Botango Oscar Papa Golf, está 18 milhas do VR de Salvador. Vou ir na proa da Ceasa, mantendo 1.500 pés, reporte visual com campo. Proa da Ceasa, camarada visual com campo. Azul 69, 19, chame Recife, frequências 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251-268, obrigado. Oscar Papa Golf, visual com o aeródromo. Papa Tango, Oscar Papa Golf, controle de ciente, chama a torre frequência 1 no 8 decimal 95. Bom. Oscar Papa Golf, cobriu a frequência? Usa. Para o Alfa do Papa Tango, Oscar Papa Golf. Capatango, acho que apagou, se afirma. Autorizada a final da 1-7, aperta visual algum campo, ajuste na 0, 1-4. Ok, direto para a final da 1-7. Med 1, sai de estandes 17 da rota devido à formação, campo 3-8-4. Eu chamo a proa e por quantas milhas? 0, 4, 0 por 40 milhas. Controle ciente e chame ao término. Informa. Papagô, que está visual para o meu teste. Sente a guarda e autorização de pouso. Boa tarde, 869, Satango, Adol. 1869, acione identificação dessa via chegada a bordo para 4 mil pés. O ajuste no 0-1-4. 4 mil na mão. Após a velha próxima lagoinha ali, vamos ver se sai de via direita da. Tente voo 1869. Balmédio, está 3294. Estou 3294, vou em posição STAP. Oi, STAP, 3294, ainda mandei 150. 050, está 3894. 0, 3294. Salvador, boa tarde, vou 1966, tem informação, tá? 1166, acione identificação dessa via chegada a Bomet 1 para o nível 060. O ajuste em Salvador no 014. Ok, identificou Bomet 1 para o 070 e o ajuste no 014. Gol 1166. 060, gol 1166. 060, sim. Confirme pronto por quantas milhas vira a massa de desvio? Na 245 aproximadamente 20 milhas. Bem, chegou no 869, reporte externo. Controle OTAN 3894, desvio da direita da rota, proa 085, 20 milhas. Confirme proa, OTAN 3894. Já não avisei agora. Gente, autorizado os desvios, reporte no término. Pantanal término, essa 3294. O 1166 reduza para 250 mais. 2509, traduzindo o gol 1166. Estou 1166, desce e mantém nível 100, informa o tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo hash, passo nível 090, descido para nível 050, com alfa 321. Bem, chegou 1166, descendo para uma cinta. Controle Salvador, está 3894. Ah, pro ideal seria agora Duna, senhor. Tita 3894, estou autorizado lá para São Duna. Duna está 3894. Tita 2000, está 3894. Está 3894, desse inicialmente para o nível 050. 050 está 3894. Então, 3894, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, está autorizado e ADS é que saiu da pista 10, rebote estabilizado. 2000 no 014, rebote estabilizado para 3894. 1645, acione identificação desse avião chegada bom para nível 060. O ajuste em Salvador no 014. 04, dia bom, sinal 060, vou reembarcar. Gol 1869, desça para 5000 pés, o ajuste no 014. 5000, 104, após desvio, pode com apelo? Por quantas milhas irá manter esta pro? Se autorizado na presente, já pode pro apelo. 1869. Autorizado a posição pelo, reduza para 230, mais número 3 na aproximação. Reduzindo 230. O 1166, deixa para 4000 pés, o ajuste no 014. Alteração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050. Limite será o curso localizador. Esqueceu, por gentileza, eu preciso manter essa proa porque eu tenho informação pesada na minha esquerda aqui. Posso voar no vetor 065 por 7 milhas e depois à esquerda. Quem chegou no 66, está autorizado o desvios na proa 065. 7065 a proa. Desvio à direita para o 065, 2 milhas, senhor. Para evitar uma formação que tem na proximidade de Duna. Tente 3894, posto de desvio está autorizado e ADS é que sou da pista 10, após estabilizado. Contará retornando, 3894. Pronto, já tem o 3894, vai facilitar a nossa vida. Problema em 3894? Produto em dia serra, senhor. Negativo em DSR, está autorizado 2 dias. Ok. Controle ligou o 1166. Prossiga para o controle. Solicita acessar o ILS Wiss da 1H. Confirma a aeronave que modulou, né? É o gol 1166, solicita o Wiss da 1H. Gente, voo 1166, estou precisando voar Serra Sul 366, desça para 4000 pés. Autorizado Serra Vitor 366, 4000 pés, chegou 1166. Meia 69, proa 220, 10 milhas. Gente, gol 1869, está autorizado a desvio, reporte apurando pelo. Meia desse para 2500, pé está autorizado ILS, o uísque da pista 1-0. O ajuste no 0-1-4, reporte estabilizado. Esse reporte serve do 366. 2500 pés, autorizado o uísque da 1-0, 1-0-1-4, vai reportar estabilizado. Vou 1-1-6. A aeronave modulando na disputa do controle de Salvador, informo que Salvador está operando um instrumento mil de teto com 3000 metros de visibilidade.